Beijo-me ao mar com lua cheia, a esse mar de ruas e cafés, com vagas de olhos a rolar que não me viam no convés, tão cegas no seu vulgar. E assim fui na emoção, perdido na imensidão. Deparei com uma ilha, uma pequena maravilha, meia submersa, resistindo à toada. Deu-me dois dedos de conversa, já cheia de andar calada. Tinha um olhar acanhado e uma blusa azul grená, com o botão desapertado e por dentro tão ousado, um peito sem sutiã. Ancoramos num rochedo, sacudimos o sol e o mel. Falamos de música e cinema, li a Fernando Pessoa e às vezes também fazia um poema. E no cabelo vi-lhe coxa, e na boca uma pérola a brilhar. Despiu o olhar de defesa, pôs-me um mapa sobre a mesa. Deu-me conta dessas ilhas, arquipélagos ao luar, com os areais estendidos contra a cegueira do mar. Esperar veleiros perdidos.